portas pra mim. Deus abre as portas pra mim. Eu tenho buscado ao Senhor. Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim. Eu tenho buscado ao Senhor, meu Deus, por favor, abre as portas pra mim. Portas pra mim.